Eu olho aqui no meio da mata, olho aqui que lá no prédio, ninguém anda sozinho, ou ninguém anda sozinho. Saracura tá no meio da mata, e tem um monte de bicho, o rio corre por ali com peixe, tudo mais, ninguém fica sozinho, camarada, no meio da mata, ninguém fica sozinho.